Vem aí a festa de 39 anos da Raulan FM. Sábado, 24 de março, no Goldmar. E você não é louco de ficar de fora dessa. O Mega Príncipe Negro chegou. Estamos aqui no esquenta. Bora começar desse jeito. Obrigado, povo. Meu parceiro Caio, também toda a galera do Mega Real. Valeu, vamos dançar agora. Meu amor, alô, Wellington. Coroa eletrônica, vão te levar e mostrar verdadeiro amor. Eu sou príncipe, príncipe negro, sou o som das aveiras. Imaginando, imagina, imaginando. Meu parceiro Rodrigo do Sindicato dos Cachorrões já tá aqui com a gente. Alô, Rodrigo! Meu grande amigo Paturi também. Um grande abraço pra você, Paturi! E ela? E ela? Veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar. Atenção, Biel do áudio. Comparece o gente aí. Encontrei. Então vou! Então vou. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me. Só quem é da paz. Canta bem alto agora! Príncipe Negro! Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. E aí? Coração. Meu parceiro Rodrigo Carvalho aqui com a gente, alô, Rodrigo! Sozinho, um choca digital também! Em ti, o que será? O que será, hein? O que será? Meu amigo Renan avisa aqui com a gente. O Bruninho Sonic também já tá aqui com a gente. Diga, porque você... Fala, Jeep, mais ou menos, ou menos. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrato. Digo, vou falar das coisas uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E as pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora. Bora esquenta! Meu amigo Wallace, o Ricardo com a gente, a nossa equipe Mouse também. Fala, Canijo! Canta assim, ó. Pra que brigar, se a nossa história de amor chegou ao fim? As nossas juras de amor só ilusão, foram todas em vão. Mas não vou... A nossa amiga Mega Light também já está aqui com a gente. Aí, Light! O que me restou de um amor que vivemos juntos? E o coração? Sem o tempo. O O Júnior dos Polêmicos já tá aqui com a gente. Sem o teu amor, a saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Vem, meu príncipe negro. E o nosso zumbi também já por aqui com a gente. Bora das marcantes. Ô, saudade, né? Tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim. É noite sem luar. Peço pra você e ela agora, vai. Trazer ela de volta pra mim. Vai! Meu amigo Chubi também já tá aqui com a gente. Do lado direito, né, Chubi? Eu e ela, eu e ela. Só nós dois, eu e ela. Meu Rubi. Você é mais que um desejo. Me apaixonei, já não posso esconder. Edielson. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Meu amigo Jorda Belém aqui com a gente. O homem das vinhetas. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. E quem ama canta agora, agora. Não fale mais dessa paixão. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Eita! Eita! Sei que dói essa traição. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Um abraço especial também a doutora Cris aqui com a gente. Nossa amiga Cris lá do Guamá. Estão com a gente curtindo o Mega também aqui no Esquita. Sabe, há muito tempo que eu te amei. Bora! Foi embora e voltaste, esquentei. Alô, Thiago da Redley. Tá por aqui com a gente também. Esperando aqui sozinho. Fala, Rodrigo Sindicato, meu irmão. Sem a voltar. Voltou, voltou. Para tocar. Aí, Laija! Príncipe Negro! Na vila, em Belém ou em qualquer lugar, você vai tocar essa multidão. E essa aparelhagem? Essa aparelhagem é do povo. Então vem! Arrasta o príncipe de novo, faz a galera agitar. Vai girando! Alô, Helg Lige, o japonês com a gente do Barreiro também. Adriana, o Playboy, estão com a gente, um abraço. Scarlett também tá aqui com a gente. Olha que hora é essa agora. A hora é essa, dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o Super Pop dando show na nossa festa. Tem muita gatinha no salão. Então rebola, rebola, cutuca, que eu encaixo. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Vai! Eu quero ouvir o grito da mulher que mete o chifre no seu homem. Só quem nunca botou. Eu quero ouvir o grito do homem que mete o chifre na sua mulher. Será que tá aqui? Eu quero ouvir o grito da mulher que mete o chifre no seu homem. Quero ver, quero ver. Eu quero ouvir o grito do homem que mete o chifre na sua mulher. Então rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola. Que o Edielson vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai Adriana com a gente. E o Negão da Fazenda, um abraço pra vocês. Estou com o Rodrigo. Estou em casa. Um abraço do Edielson. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é a Aline Batista ali no meio, né? Faz parte da panelinha. Se não mandar pra ela, o Rodrigo apanha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Bora, panelinha! Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Ô, panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come dinheiro da educação. Do lado em que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Ô, panelinha! Alô, produção! Joga uma luz da galera aí, joga uma luz da galera! Que o meu parceiro Caio quer resistir a esse momento maravilhoso, hein? Cadê a torcida do Clube do Remo que tá feliz da vida? Mais uma vitória em cima do Paysandu! E a torcida do Leão, do Leão! E quem é do Paysandu aí? Liga aí, vai. Desculpe o que passou, passou. E hoje? Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. E na batida? Sábado tem Príncipe e o Super Pop lá no Portal Show do Guam. O show do Águia me faz sonhar. E sexta-feira, gente. Sexta-feira tem o Mega Príncipe Negro e o Crocodilo lá na Florentina, no Jurunas, galera! Bora pra Turim, vai! Famoso 16 toneladas. No batidão! No batidão! No batidão! No batidão! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Então vai! Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Tel, tel, tel, terel, terel, tel, terel, terel, tel, terel, terel, tel, terel, terel, tel. As novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Tela aqui, cano, tela aqui, cano. Ela quica no tal, tá no tal do Terel, Terel, Tel, Tel, Terel, Tel. Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. Edilson, Edielson e Wanderson no Mega Príncipe Negro. Hackeado das bandida, das bandida, das bandida, das bandida, das bandida. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, doido! Bagulho doido. Sabe quem é quem? Deixa no filho! Santorini na tua cabeça. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Joga, joga! Ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga! O Breno mecânico com a gente, o Leonor aqui com a gente dos humildes. Ajuda com o Paturita em casa, né, Paturinha? Alô, Carol! Adria com a gente! A Moranguete também! Aí, Landu! Meu amigo Ulisses da Sacramento! Tá sempre com a gente, né, Ulisses? O Eric Machado dos humildes também! E tá com a gente aqui, aqui! Fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que o teu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, dando saída pra tirar você da minha vida. Canta assim, vai! André Lima, ainda com a gente. Aí o Cadu, o Ernesto também, o Luiz, o Tiririca, o China, o Rob, a galera do Shopping com a gente. Só para as mulheres que nunca botaram chifre nos namorados, hein? Excellent. Só o grito das virgens! Vem, meu príncipe!

os príncipes do rock. Já estão aqui com a gente, os príncipes do rock. Aí, Paturi! Cadê o Tigo, Paturi? O som da galera. E só quem é sincero joga a mão e faz o peito. Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e faz o peito. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, minha princesa ligou. Uma proposta irrecusável, uísque, cama, boxe e sexo bolado. Eu faço o peito de baixo pra cima, tu faz o peito de cima pra baixo e senta porra vai. Senta porra vai caralho, senta porra vai. Senta porra vai caralho, senta porra vai. O nosso amigo Bonequinho também está aqui com a gente, olha o Bonequinho. É o líder, faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade, real da Playboy. E o dado boladão. Delirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno que é o Playboy e o boladão. Fazendo som diferente pras novinhas do bundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Olha o que a menina faz. Olha o que a menina faz. A menina bate mudão no chão. A menina bate mudão no chão. Alô, João! No chão. O Pedrinho com a gente. A menina. Aí da oficina. Aqui no show do Príncipe, também curtindo. O JP tá na área, fala JP! A menina bate bundão no chão, no chão, no chão, no chão. Bate, bate. No chão. A menina bate bundão no chão, a menina bate bundão no chão. Bora lá, e te vai no chão que eu gosto de ver. No chão, é a conexão. João Pessoa, Recife. Vai segurando. Vai segurando que os irmãos Edilson e Edielson nascem. Todo mundo vai fazer. Prepara. Todo mundo vai fazer. Alô, Chubi, aquela sarrada agora, Chubi. Todo mundo tá fazendo o movimento que é. Vai! É um tal de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Pra cima! É um tal de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Vai da sacanagem! Vai da sacanagem! Joga a mãozinha esquerda pra cima, por favor. Alô, Landu. Joga a mão direita em cima também, por gentileza. Agora! Joga as mãozinhas pra cima. Joga. Joga as mãozinhas pra cima. Quem tá solteiro? Homens e mulheres. Joga a mão pra cima aí. Pro lado, pro outro. Quem é do Paysandu? Quem é do Clube do Remo? Linda da Mandaré. Joga, vai. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Todo mundo tá fazendo o movimento que assim. É um tal de tom, tom, tom. O Malzinho também! Tá aqui com a gente, fala Malzinho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Alô, Jeep, agora vai! Agora quero ver. No charminho, hein? Quem gosta do escurinho, dá um grito. Quem gosta de fazer a mão no escurinho aí, hein? É. O Anderson Melo dá maior valor, né? Nesse... Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Vigo não! Vem! Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. Merece camisa 10. A novinha do baile sentando da aula. Elias tá tocando. Comandando ponta a ponta. A mulher que tá solteira. Que perde essa vergonha. Toma, toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, toma. Apaga a luz e toma. Viana da melhor. Quem vai pro Linda Bia aí? Quem vai pro Linda Bia? Quem vai, quem vai, quem vai? Quem vai sexta-feira pra Florentina, hein? Mais um encontro com... Sexta-feira na Florentina tem Príncipe e um crocodilo, galera. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. E de camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela caseira. É sujeito, é sujeito. Eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Olha que eu quero ouvir vocês agora. Não vou aceitar. Solta nome? Dona Maria. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um... É mais ou menos assim, Wes, olha só. Dona Maria, eu quero pegar a sua filha. Vai me desculpando a minha. Essa menina. Ô, Dona Maria. Banda 007. Canta agora. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma o Thiago da Redley. Um bom champanhe. Olha o Thiago. Vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar seus erros a me amar. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar. Manda 007. Manda 007. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. A chapinha, né? Sai com aquela sua amiga. Fala, Rodrigo do Sindicato! Vida ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Eu quero ouvir! Beijou a boca errada. Entrou numa gelada. Lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Assim, ó. Não presta, não presta. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Bora, Paturi, manda uma pra mim aqui. Esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios. Alô, Chumi! Bora, cinco balde do Chubb agora, cinco dele. Tentar somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Ainda não tá bom, me diz. Falta alguma coisa pra você. A luz polêmico! Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Nossa, amigo Gleber, sou com a gente. Aí da Mega. Pra ver. Da Mega Bala, família. Mega Bala aqui com a gente lá de Anani Deua. Um abraço pra vocês. Alô, Maricinho! Que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. A gente de coração queria agradecer o carinho das pessoas que participaram com a gente sábado e domingo. É, galera, no sábado nós estivemos estreando lá na Raul FM 95.1, de meio-dia às duas. E no domingo também, de meio-dia às duas, hein? Graças a Deus, o programa foi sucesso absoluto, hein? Então, sábado que vem, de meio-dia às duas. E no domingo, de meio-dia às duas também, tem a volta. A festa, 39 anos da Rádio Raul FM, está chegando, hein? E os irmãos Edilson e Edielso, direto da Rádio Raulan, convidando toda essa galera, hein? Obrigado, você que participou, você que mandou sua mensagem, muito obrigado mesmo, hein? Sábado que vem tem mais Edilson e Edielso na Rádio Raulan FM! Banda Amazonas. Olha, foi só musicão, cara. E agora vai! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Príncipe Negro, o som da galera, Edielson. Olha que é pra dançar, é só os marcantes, hein? Só os melhores! A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Bora, Rodrigo, pra cima, vai, garoto. Sofri demais ao viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só sua amor. Volte pra mim, no Lava Nave esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Gente, recebendo aqui na festa do Príncipe também o meu parceiro DJ Wesley e o nosso grande amigo DJ Anderson Melo, a galera do som do Wesley, aparelhagem que está fazendo sucesso em todo o estado do Pará. E tiraram hoje o dia também e a noite. Tá vindo curtir o Príncipe, hein? Alô, meu parceiro Anderson Melo, cadê você? Opa! DJ Gelson, Edilson Wanderson, satisfação imensa lá com você, tá rádio, cara. Do Mega Príncipe Negro, o som que eu dou maior valor, até porque, cara, eu trabalhei muitos anos aí com esses caras e eu tenho um carinho imenso e uma satisfação imensa estar com vocês aqui no Esquenta, o som que arrebenta, o som que eu dou maior valor. Hoje eu faço parte aí do som do Wesley, meu parceiro Wesley, e a gente fica com certeza satisfeito de estar no show. Esse é o show do Mega Príncipe Negro e essa galera com certeza dá valor. E eu tô muito feliz de estar do lado aí dos meus parceiros, onde eu aprendi demais. De Edielson, aprendi com Edilson e hoje eu tô aqui. Edielson, Wanderson, Edilson, valeu! Vou chamar meu parceiro DJ Wesley. Além de ser meu irmão, além de ser meu parceiro, agora é meu patrão. Até porque ele lançou há pouco tempo o som do Wesley e a gente tá gatinhando, gatinhando. E se Deus quiser, vamos chegando, chegando devagarinho, com muita humildade. Alô, Wesley! Fala aí, Wesley! Fala, Edielson! Fala, amigo Wanderson, fala, Edilson. Boa noite, bom dia aos príncipes e as princesas que vieram curtir hoje o som do Mega Príncipe aqui no Esquenta. Edilson, Edielson, Wanderson, eu vim pessoalmente parabenizar a dupla. Eu estava ouvindo aí o programa lá na Rádio Raulan FM, essa rádio que, sem dúvida nenhuma, é pioneira no estado do Pará. E eu fiquei muito feliz de saber que a aparelhagem voltou naquela casa, nessa rádio maravilhosa, que é a Rádio Raulan FM. Então, galera, já sabe, todos os sábados, se quiser curtir aí uma sequência da melhor qualidade, é só você sintonizar 95.1 Rádio Raulan FM e curtir os irmãos Edilson e Edielson, o som do Mega Príncipe de volta nas rádios do Belém do Pará e para todo o estado através da Rádio Raulan. Cadê aquela vinheta da Raulan, mano? Aquela, filé, aquela. Vai! Ah! Essa, meu irmão, tu é doido, chega a arrepia. Tá, vamos nessa, Edielson. Solta o som pra galera curtir, pra galera dançar. Aqui no som do Mega. Aniversário da Raulan FM. 39 anos com você. Sábado, 24 de março, no Gold Mar Hotel. E você, é claro, que não vai perder. E o Bora Dançar!

tu vem pra cima, põe essa galera pra relembrar, meu irmão. O Mega não esquenta. Meu parceiro Landu fica só lembrando, Landu. Sei que ele vai me emocionar. Bora! Vem, meu animal. Sexta-feira tem Florentina, Príncipe e Crocodilo. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro Crocodilo. Com DJ Mar, DJ Júnior, animal é o agito. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro Crocodilo. DJ Mário e DJ Júnior, animal é o agito. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia